impossível tentar esquecer aquelas tretas, o cheiro da merenda da escola. E a cada letra que nós canetou, até os professor dali achava foda. Uma aparência meio fragilizada, era nó de quebrada nesse sol da seis. E minha mãe tava desempregada com a agenda DJ lotada, Daniel. Os olhos caíam, uma chuva em pleno verão. Em casa faltava até água e chovia unção. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Tempestade que vai passar, ninguém sabe. E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva. Água de mar só me lembra gosto de choro. É salgada, mas ensina mais que professor. E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou. Eu naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade. O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou. Não comecei a sonhar brincando, eu comecei a sonhar chorando. Com a comida quase pronta e o gás acabou. Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Troco montanhas de lugares na ponta do dedo. E quando eu descobri a força de cada detalhe, seria covardia minha não ensinar o segredo. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem. Não abandonou. Hoje bebe o que nós bebe, come o que nós come. E quem me guardou na memória comemora que eu sinto que é nossa hora. Em qualquer noite aleatória onde a saveiro fez história. Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias. E um frasco do perfume com o cheiro da vitória. A divisão vai ser